uma condição melhor pra viver. Ela só queria ver um cara com uma condição melhor pra viver. Ela botou a menor saia e foi pro espelho se arrumar. Ele raciocinou qual corrente que ele ia usar. Ela nem disse tchau pra mãe, nem disse quando ia voltar. Ele nem tinha mãe, nem ninguém pra comunicar. Ela chamou um táxi, mas tava sem din pra pagar. Ele saiu de áudio falando no celular. Ela tentou chavecar um taxista pra barganhar. Ele desceu o banco, pois o som foi devagar. O taxista era fiel, mandou ela sair e andar. Ele desceu o morro com aquele brilho no olhar. Ela andou até cansar, mas o salto não quis tirar. Ele abaixou o vidro, olhou pra ela e disse olá. Ela sorriu pra ele e nem acreditou naquilo lá. Ele abriu a porta e disse vem, vou te levar. Ela tirou a sorte grande, não queria outro lugar. Ele tem carro, tem dinheiro, vamos lá. Ela queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela só queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela só queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ele acelerava e delirava entre as suas pernas, a mão dela caminhava às duas da matina, no escuro como obstáculo. Cada poste era um holofote pro espetáculo. E ela nem sabia quem ele era. Sentava, pulava e dizia vai, acelera. Moleque bom, né? De blusão e boné, de carrão no radar dos polícia e das mulher. Um prato cheio era o que ela via. Homem rico não quer feio ao olhar das vadia. Menina sem direção, sem informação, já tô ligado. Nem percebeu que tinha entrado num carro roubado. Polícia enquadrou, olhou e pediu documento. Ele disse senhor, por favor, espera um momento. Pegou a quadrada no porta-luva, deu um tiro na cara do cara. Acelerou e sumiu na curva, ela chorava, pedia pra deixar ela descer. Ele deu um soco nela e mandou ela se fuder. Os polícia na cola dele, o medo na alma dela. Um Audi 3 viatura atrás dele pela viela. E ela fechou o olho e fez uma oração, pediu perdão, abriu a porta e pulou do carrão. Arrependida, com o braço quebrado, viu quanto o Audi foi esmagado por um caminhão. Ela queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela só queria ter um cara com uma condição melhor pra viver. Ela só queria ter um cara com uma condição melhor pra viver.